corações dos puros amam, cala a imensidão, o espaço e a eternidade ergue seu véu. Todas as coisas vivas se aquecem, todos os olhos se iluminam com a luz de um outro céu. Corações selvagens, quando batem de paixão, acordam toda a natureza, fazem a vida renascer. Florestas que queimaram voltam a se vestir de verde flor, e as fontes que secaram ressuscitam. Amar.